Madrid, eu não gosto de Madrid, eu não gosto de Fred. Eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Eu não mostro presépio, eu não gosto de vigário, nem da missa da Sé. Eu não gosto do berço, Jesus de Belém. Eu não gosto do Papa, eu não creio na graça do milagre de Deus. Eu não gosto da igreja, eu não entro na igreja, não tenho religião. Não! Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei. Eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Eu não gosto de presépio, eu não gosto de vigário, eu não gosto de ser. Não! Não! Eu não gosto do terço. Eu não gosto do berço, Jesus de Belém. Eu não gosto do Papa, eu não creio na graça do milagre de Deus. Eu não gosto da igreja, eu não entro na igreja, não tenho religião.